pista 28, mantém a proa até 3.000 após curva direita, saída Arum, transição Melim. Frequência do controle 119.35, torre 1186, acione o código 5437. Autorizado nível de voo 350 pela Eberwiss 58 para Maceió, decola da pista 20, mantém a proa até 3.000 pés após curva direita na saída Arum, transição Melim. 1935 ao controle, 186 torre, transponder 5437, 1924. Logo 24, senhor decola da 28, mantém a proa até 3.000 após Arum Melim, chame para acionamento 924. Vem, decola 224, grato. Fala, Salvador, passarei 230. Azul 4089, azul 4089. Informa que vai seguir o Airbus da TAN, está taxiando no pátio 3 e vai liberar pela Kilo. Siga o TAN no ponto de espera 186. Está ingressando agora a parte de cá, depois Kilo, 186, ponto de espera, azul 4089. Correto, TAN 3566, pronto para copa. Pronto, copa 35, valeu. 3566 autorizado, Salvador Aracaju no nível 170 pela rota Golf 677, decola da pista 28, mantém a proa até 3.000, após curva à direita, saída Arum, transição Melim. Frequência do controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o transponder 5430. Autorizado nível 170 para Aracaju, decola na 28. Na Golf 677, mantém a proa até 3.000, curva à direita na Arum Melim. 11935 controle, 186 é a torre, 5430 transponder, 3566. Correto, chame para acionamento, 3566. Reportará. Solo, 2230, passarelo, câmbio. 2230, aguarde coordenação para a vitória da conquista, altímetro 1013. Aguardando. Solo, Salvador, bom dia, objeto 6702, livrona, tá aceitado, na sua escuta. 6702 autorizado, Alfa Juliette Gate 8, Alfa Juliette Gate 8 para o Webjet 6702. Alfa Juliette Gate 8, Webjet 6702. Yankee 2000, thank you. 3193, 8F2, spacing turn left hand in 205. Turn left turn hand in 205, 3193. Na Recife, 1806. Tá, 3258, está no centro Recife agora, você conhece a número 5457, é 3258. Vem com 6320. 2000 feet, call back when localized course, can H1013, and H2H, Avianca 6320. Avianca 6320, copy. Solo, o 1924 da Gol, posição 5, pushback acionamento. O 925 autorizado no 5, repasse para o táxi. Autorizado, o 1924 chama para o táxi. Aquilo está autorizado para seguir regras de velocidade para Lagoinhas, 1500 pés. Autorizado direto a Lagoinhas, visual 1500 pés, papapá aquilo, grato. Bravo, Mike, Bravo Uniforme, disse mantenha 2000. Adesso mantém 2000, Bravo Uniforme. Mike, autorizado final LS, X-Ray, Zulu, confirmando pista 28. Autorizado ILS, Zulu, para 28, Bravo Uniforme. Aguarde a cópia, o altímetro é 1013. Qual você está previsto? Aguarde a saída. Obrigado. We establish on localizing now. Roger, down 3193, descend maintain 3000, search altimeter 1013. Attended down to 3000, descend 1013, 3193. Olá, agora mais 0. Boa tarde, Papatango Vitor, Índia Juliette. Índia Juliette, prossiga. O quarto pro aborto, procedente de Valença, está mantendo 1500, corredor Axé. Poste Interlagos, Vitor, Índia Juliette. Esse é portar Interlagos. Então 3661, copia. Então 3661, copia. Passaredo 2230, copia. Prossiga. Passaredo 2230, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, direto. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, saída Gole e Val, direto. Controle 119, decimal 35, torre 1186, acione 5423. Gente, autorizado 80 DCT, decola da 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda na Gole e Val. 5423 é o transponder, 1935 é o controle, muito obrigado. Correto, altímetro 1003, chame para acionar, 2230. 2013, chamando para acionamento. Então 3661, copia. Então 3661, prossiga. 3661, autorizado Salvador Ilhéus, nível 220 pela rota Golf 677. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000 após curva esquerda, saída Gole, transição Coral. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5443. Utilizado, Ilhéus, nível 220, conforme rota do plano, aerovia Golf 677. Decola da 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Coral, curva passo 3000. Controle 119, decimal 35, torre 286, transponder 5443, delta 3661. Correto, reporte para acionamento 3661. Cortada. Beleza, nível 3, 1, 0. Pushback, acionamento para 3173 no 02. No 02, autorizado, reporte para o táxi 3173. Autorizado, chamada 3173. Webjet 6721, na guarda de Fortaleza, altímetro 1013. 1924, reporte para o táxi 82 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 10 de autonomia. Voo 924, autorizado via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 18.6, grato. Acionamento 3566 na posição 01. Aguarde a aeronave da companhia que está efetuando no número 2. Assim que o tráfego liberar, inicia no 1. Segue, assim que liberar, inicia no 1, 3566. O TAM 3661 no Salvador. TAM 3661, prossiga. Modifique a sua saída para Gole e Val direto. Após a decolagem da 28, mantém pro até 3000, curva esquerda, Gole e Val direto. Decola 28, mantém a pro 3000, esquerda, Gole e Val, até 3661. Correto. Torre Salvador, Papatago Mike Bravo Uniforme, tá... Estabilizado o curso, baixado e travado. Certo, eu vou pousar na 17. Negativo, na 28, ó. Portão 8001, cancele o alinhamento. Alinhe e prepare para a decolagem imediata. Mike Bravo Uniforme, reduza o máximo que puder, está sujeito a remetida, ok? Afirmativo, senhor. Vamos para a saída, 8001. Afirmativo, alinha, comandante. Pode alinhar, o senhor vai decolar agora. Ciente, já alinhado. O Chanel Avenca 630, legal, now 51. Requeito de one way, contact ground control, 121 decimal minor, 12 joint taxi Juliette, stop in contact ground control, ok? Até que seja Juliette, 121 decimal minor, adeus. 24 horas, Teresina. 167, confirmando, 334. 67. 167. Autorizado Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118.6, 3834. Juliette, Alfa e Golf, 118.6, 3834. And ground the Bianca Brasil 6320 on runway ahead. 6320, maintain position. Moving position, 6320. Me informa o vento, 190 graus, 89, autorizado pouso, 328. Autorizado pouso, Bravo Nevoa. 4-0, nível 2, 4-0, Conde Jona. Plano 781, na chegada Cari, aguarde LS do Loop, 28, descendo até o 050, ajuste no 013, gol no 780. Nível 050, gol, 1-7-0. Torre, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Contato radar na decolagem, sul, mantém nível 330, saída Aron, tá 8001. Saída Aron, nível 330, aprovado, obrigado. Ok, continuing the approach, stand by for landing clearance 3193, thank you. Que Bravo uniforme no solo de Salvador ao 53, vira esquerda, enchendo o solo 121.9, sem ingressar na taxiway Alpha, ok? A gente vai liberar a esquerda, chamar o solo 1219, está na espera para ingresso na taxiway Alpha, mais Bravo uniforme. Of course. E deixa o acesso para o Uno liberado, que vai ingressar aí uma aeronave da Avianca no Uno. Ok, ciente. Então, livre, deixa a entrada do 01 livre para a entrada da Avianca. Correto. Paulo Salvador, é o Papatango Mike, Bravo Uniforme, está na Delta, para prosseguir para o Pátio 5 horas, para a Delta. Mike Bravo Uniforme, assim que a aeronave da TAM cruzar aí a sua proa na taxiway Alpha, cruze de imediato a Alpha para o pátio número 3 e informe para ingressar no principal, Mike Bravo Uniforme. Mike, após a passagem, vai ingressar e informará para ingresso no pátio principal, Mike Bravo Uniforme. Onda, D20. Taxi clear to gate 1. Pay attention for the air traffic pushing back on gate 1. Taxi to gate number 01. We'll have the aircraft inside. We'll pay attention to that and then we'll clear to taxi to gate 1 of Yankee Brazil 6320. Afirmativa, aguarde mais um minuto. Gol no 333 com a pena. Vitorinho Juliette. A hora é grata. Paulo, nível 360 pela rota Perisco 58, decola da 28. Mantém a proa até 3000. Após esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 86. Acione o código 5454. Gente, LON 333, autorizado São Paulo, 360, preço 58, decola 28. Mantém a proa até 3000, curva esquerda, Gole, Eval, Gonza, 109.35, 5454. Correto, chame para acionar o 333. Mike Bravo Uniforme, autorizado ingresso no pátio principal. Chame para cruzamento da pista 17, Mike Bravo Uniforme. Afirmativo, autorizado ingresso no pátio principal. Chamará para cruzamento da 1735, Mike Bravo Uniforme. O objeto 6721, copia. 6721 para Fortaleza, nível 310, pela rota PV19. Decola da pista 28, mantenha a proa até 3.000 após curva direita, saída Momo, transição Frote. Controle 119.35, torre 1186, acione 5413. Sábado Abrão, está firmando aí, decolagem na 284089, pode confirmar qual é a interdição do final da pista? Quantos metros? Os últimos 90 metros impraticados. Obrigado, iniciado. Geral transporte, estamos prontos para o pushback acionamento. Aguarde pushback acionamento no pátio número 3, 6721, TAM 3193, autorizado táxi via Juliette e Alfa, agilizando para o portal número 5, 3193. Direto não, 0, comandante, mantenha a proa, está sujeito a 360, ok? Afirmação, foi entendido isso. Informe, desligue o transponder, por gentileza. Desligado, senhor. Gente. Gol 1806.0, 28. 1806, ciente, ali mantém. Aliás, mantém, 28. Transporte para livrar um nível visual para altitude de tráfego. Aguarde quase transponder, ajuste no 013. Reporte ingressando em Interlagos. Confirmando, preencher o plano de voo. Pro até 3.000 após curva esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione o código 5441. Controle 119.35, azul 4089. Positivo, observado 1935. Boa tarde. Boa tarde. Eu chamei para acionamento 1394. Obrigado. Para o táxi 3566, PLB de 134, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Recife. O Vitor e Juliette, agiliza o máximo que puder para o seu pouso imediato, todo o gás puder. Primativo, vai alisar o avião. 3566, autorizado táxi via Índia Alfa e Golf no ponto de espera da 28118-6, 3566. Índia Alfa Golf 118-6, 3566, na ponto de espera da 28. Foi o Mike Bravo Uniforme que chamou para o cruzamento. Gente, Mike Bravo Uniforme, mantenha a posição, aguarde para cruzar a 17. Vai manter posição, está na escuta para o cruzamento. No 780, dessa via para 2000, autorizado na LS Zulu, pista 28. 2000 via no 780. 6721, autorizado o pushback no pátio 3, chame para táxi. Já faltava, 6721. 210 graus, 79. Gente, autorizado. Da 28, 806. Correio Salvador, boa tarde. Gol 1924, ponto de espera 28, pronto para decolagem. 1924, observe o deslocamento da aeronave da sua companhia, ali mantém. Cliente, ali mantém, né, 28. Gol, no modo. Vitor, Índia Juliette, no solo de Salvador 00. Qual parte o senhor vai? 4. Backtrack now. Mike Bravo Uniforme, autorizado o cruzamento para o Pátio 5, Mike Bravo Uniforme. Paulo, tá 3661, pushback de acionamento, Singer 11. Autorizado, chame para o táxi, 3661. Amaral, tá 3661. controle, o Gol 806 decolou da nossa escuta. No 24, autorizado no 324. Já, apenas confirmando, já copiou a autorização? Já copiou. Excelente, autorizado no 24, reporte para o táxi. Reportar o táxi, 1394, obrigado. Boa noite, 06, decola de Salvador 02, tendo controle 119, decimal 35, bom voo. Salvador, passarei 2230 para acionamento. Puxa, acionamento. 06, tu é transmitindo às cegas, decolou 02, chame o controle 119, decimal 35. Tu é transmitindo às cegas para o Gol no 806. 509, ligou horário, iniciará o posto, passarei 2230, obrigado. Correto. O 2230, apenas confirmando, você está na à esquerda da aeronave da Gol, na área remota, confere? Afirmo. Gente. Gol 1924, autorizada a decolagem, vento 190 graus, 09 nós. Vento decolagem, Gol 1924. Alterna Natal com 415. Objeto 6721, táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de escala da 28, 118, decimal 6, 6721. Juliette, Alfa e Golf, ponto de escala 28, 118, 612, web 6721. O 3325, alterna 264, azul, 4089, boa tarde. Boa tarde. Salvador 04, fantástico controle 119, decimal 35, Gol 1924. Controle 1935, boa tarde, Gol 1924. Oi? Salvador, boa tarde, Gol 1924. Contato radar vigilante, mantenha 350, Gol 1924. Subindo 350, Gol 1924. Boa noite, 06, chame Recife agora na frequência 1-2685, até 1-2545, 1-806. 2085 e 2545. Firma. Para o táxi 3661, 1-50 a bordo, 2 horas e 30, Aracaju. Para 28, chame torre 118, decimal 6. Juliette Alfa, ponto para 28, 118, decimal 6, até 3661. Gol 1394, táxi, POB 51, 3:47, Campinas. Em regra de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso na tráfego informar. Informe-se estimado para pouso. Índia Alfa, antes da Juliette, gente, Gol 394. M00, autorizado a colar pista 28, vento 190 graus, 109. Horário da colagem 28, Gol na 600. Thank you. 288. Espera da 28. 3834, ali mantém cabeceira 28. Ele área manter, pista 28. 3834. Afirmo. Polo 394, mantém a posição antes da Juliette. Lateral, 394. Uno 600, decolou 07, chame o controle 119, decimal 35. 1935, Uno 600. Mantenha a ponte para da Golf. Vai manter o ponte espera da Golf, 3173. 70 no Aeron, 600. Uno 924, chame Recife agora na frequência 1 2685 até 1245, boa no 924. 2685, obrigado. Fala, doutor Passeira 2230 para o táxi com 33 do POB, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Complexo final LS, torre 118.6, bom pouso. 18.6, estabilizado, gol 1780, boa tarde. Boa. Atrás do Zé Balcá para a descida. Beleza, para o estudo de tráfego, é Porsche Interlagos, quilo que é que serve. Boa. Continua a aproximação, agora de pista livre, informa os últimos 90 metros, 90 metros fechados. Decolado, mantendo o eixo até 3000. Mandado radar na decolagem, sair da mão, você mantém 370, tá 3834. Não cumpriu o perfil da subida? O perfil, mantendo o perfil, tá 3834. Após pouso de Boeing na final, ali mantém a cabeceira 28. Monitor aeronave na final, ali mantém na 28. 3, 1, 7, 3.